E com vocês, um Realcast. Sejam bem-vindos a mais um Realcast. Dessa vez a gente teve um problema técnico aqui e não rolou a apresentação. Não, foi problema técnico. Foi problema de decisão ruim. Tava tão tarde que a gente esqueceu de fazer a apresentação, então aqui está a apresentação. Eu sou o Thiago Amorim e nesse programa participou o Nihonzeira, nosso amigo do Japão, nosso amigo brasileiro no Japão. Vai ser um programa especial das histórias que ele tem pra contar lá. O Ian Farias participou, o Vanilo e o Luiz Valadares, acho que ele teve uma fala. Eu dei uma fala e ele teve que sair pelo resto porque o nariz começou a vazar igual o anime, só que o dele é doença. A gente gravou de 1 da manhã até as 3, então esquecemos de nos apresentar. É, todo mundo queria dormir. Pô, mas vamos falar de quê, Thiago, hoje nessa porra? Vamos falar aqui de histórias do Japão, meu amigo. A gente já teve um programa assim no um Hellcast antigo, mas agora no reboot a gente sentiu vontade de fazer um pós-pandemia. Quer dizer, pós não, ainda tá rolando. Duração de pandemia. É, então acompanha aí. Eu sigo o Instagram do Nihon, eu fico toda hora vendo aí, caralho, eu quero saber o dia a dia do japonês, e ele não posta muito. Eu fico com vergonha, ei, meu, posta mais coisa aí, bicho. Eu preciso postar mais, né? E o pior é que, tipo, até hoje eu ainda nunca tinha conversado com o Nihon, porque o Nihon chegou no Real na época que eu tava na Dungeon 2D. Sim, e Nihon, o Thiago, ele é o pica grossa aqui, de certa forma, da parada. Não, eu criei ele o Real. É ele é o criador da parada. Mas não é literalmente falando o pica grossa, né? Só manda, ele é dono. O Ian me falava tanto do Nihon que eu vou seguir ele também aqui no perfil pessoal. Mas eu não sei se eu tô seguindo o perfil pessoal ou só no do 1 real. Mas eu fico acompanhando lá, porque eu toda hora tô no Instagram. Ah, de vez em quando também o Nihon posta uns negócios, eu vou lá e jogo no meu stories também pro povo seguir, porque pô, o Nihon ele posta umas paradas maneiras. Pô, legal. Tu acabou de sair do trabalho, né, Nihon? Não, eu tô trabalhando ainda. Tá na hora. Eita. De almoço. A gente já tá ocupando a hora de almoço do cara. É hora de almoço? Não, eu tô num break aqui. Mas de boa, é que eu tô trabalhando de casa, né? Então dá pra. Ah, pronto, o assunto aí. Como é que foi a pandemia aí no Japão? Como é que foi a quarentena de vocês? Foi o assunto que eu chamei ele pra conversar. Sabe por que eu pergunto isso? Porque eu tenho uns brasileiros que são, tipo, tem algum contato assim com o Japão. Aí rola uma desinformaçãozinha, tipo, o Japão não teve quarentena. Aí outro amigo meu que mora lá, que eu conheço aqui do Piauí, falou assim, não, lá teve quarentena em alguns lugares, sim. Restaurante mudou os horários, algumas escolas e faculdades fecharam por um tempo. Mas foi mais rápido. Aí eu queria saber a tua opinião aí, pra tu falar com o pessoal aqui, como é que foi aí a quarentena. É, teve uma quarentena, sim. Eu não vou lembrar, tá? Mas acho que talvez em março, no meio de março. Acho que foi começo de abril. Março foi aquela época que tinha o navio que tava atracado no porto aí, que tava cheio de casos de Covid nele. Isso, em Yokohama. Daí ficou lá, travado lá, não deixou ninguém sair, até que, né, preparasse todo o ambiente para poder ir tirando as pessoas e colocarem, né, elas devidamente, né, com isoladas. Isso. Mas aqui teve a situação um pouco da quarentena, por exemplo, do trabalho, quem trabalha remoto, quem trabalha em trabalhos que dá para fazer por casa, as empresas optaram por pedir para os funcionários ficarem em casa, né? E escola, faculdade? Escola também fechou, faculdade fechou, e ficou um tempo sem ninguém ir, né, mesmo, né? Por exemplo, escolas particulares, os alunos ainda têm uma certa estrutura e faziam aulas online, né? Uhum. Mas escolas públicas, ficou um tempo sem escola mesmo, ficou parado um tempo. Sim. Mas aí teve também um apoio financeiro, né? O governo deu para todo mundo, todo cidadão estrangeiro também, deu uma quantia de 100 mil ienes, né? Que é mais ou menos $1,000. Nice, nice. Aí, eita, nice. Aqui no Brasil também. É, aqui no Brasil. Por isso que o Bolsonaro estava falando. Bicho, eu fico puto. Aqui no Brasil, o Ian, que é necessitado aí, passa fome e tal. Ô, filho da puta! Ele recebeu uma e depois foi cancelado. O Wellington foi a mesma coisa. Caramba! Aqui é o auxílio emergencial, né? Aí, não sei se eu vou falar. Aí eu recebi, pô, porque já foram 3 parcelas de começo. Aí eles resolveram prolongar pra 5 e botaram mais 3 de 300. Aí o que acontece? Na hora do recebimento da quinta parcela, eu recebi a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Beleza. Aí na quinta parcela que eu já tava mais folgado, assim, mais livre de dinheiro, e até mandar pagar o Thiago no negócio que ele me prestou. Opa! Agiotagem aí! Montando um PC aí. O Thiago tá ali no canto, usando um chapéu preto e a roupa social. O único chapéu que eu tenho aqui é o capacete de ciclismo. Taco de beisebol esperando pra quebrar a perna dele. Na quinta parcela, eu simplesmente fui pra avaliação novamente. Em análise. Dando desculpa de que eu não cumpria com os requisitos. Tava irregular e com irregularidade. É, bateu lá alguma situação, bateu na análise e não liberaram, é isso? Exatamente, eu tô até agora rodando nessa análise, não sei se eu volto, se eu fico, se eu vou. Porque, tipo, eu recebi 4 parcelas, aí na quinta eu tomo no meu cu, é foda. Pois é, não faz muito sentido isso, tá ligado? E, tipo, a Pipo não falou de R$600, pô. E aí vocês receberam 100 mil ienes, que é quase $1,000, ou por volta de 100. É, quantas vezes uma parcela só. Deixa eu calcular aqui, quantas vezes você pode comer a uraraca com esse dinheiro? Meu Deus do céu. Era 3 mil ienes, né? Me lembra aí do que é mais... 3 mil ienes. Mais leitor. É 3 mil? Ou seja, pra quem não sabe, o Nihon disse aí uma parcela. Foi pra todo mundo, né? Todo japonês assim? Todo mundo, o país inteiro. Todo mundo. Uma só parcela, 100 mil ienes. Atualmente, o 100 mil ienes em real está valendo R$5.306,05. Mas nesse caso, a gente tem que analisar o poder de compra do Japão, não estrangeiro. É. Mas eu acho que poderia ser a mesma coisa, sei lá. Talvez você calcular como uns R$800 ou R$1.000, não sei. Talvez isso. É, mas é exatamente, precisa desse cálculo aí que você falou. Mas com esses 100 mil ienes foi só uma vez só ou era mensal isso? Só uma vez. A gente calcula isso geralmente, sim, tem um margem de erro. Como é a cesta básica no Japão, né? Sim. A do Brasil tá quanto? Deixa eu ver aqui. 500 e pouco, eu acho. Quê? Que básica é essa, mano? Ah, é, quase 6 e pouco, 500 e pouco. Cesta básica premium tá 305. É? Sim. A ponto tinha visto o negócio tava 400. 360 em alguns lugares. Variam nessa questão aí. Mas tem esse negócio de cesta básica aí no Japão? É, não tem, né? A questão pra medir. Um aí do supermercado fazer a compra do mês, mais ou menos. Só que eu acho que eles não têm o hábito de fazer a compra do mês. É, que depende muito, que não tem esse costume, né? Você vai, compra, gasta em média 6 mil ienes, 10 mil ienes, mas é muito relativo, né? Não dá pra... Notícia de março de 2020, em São Paulo, pra fazer uma cesta básica, era R$520. Isso varia muito de estado pra estado. É, acho que depende do local, né? Que é o estado mais caro, é São Paulo. Os menores valores foi em Aracaju por 370 e Salvador por 395. Olha aí. Acho que nesse lugar que vende cesta básica online, acho que eu tenho que olhar o frete também, então deve aumentar um pouquinho. Deve aumentar. Enfim, qual era o assunto mesmo? Sim, não, eu tava falando sobre isso, cesta básica, que lá não tem esse hábito de compra do mês. Sim. E também você tava perguntando sobre a pandemia, né? Sim. Como é que tá agora atualmente aí no Japão? Então, é mais ou menos por volta de maio, abril-maio, foi onde que teve o primeiro pico, né? Uhum. Que não foi tão alto, mas foi um pico que realmente fez todo mundo ficar em casa. O governo pediu pra todo mundo ficar, então acho que em maio não tinha restaurante, escola, enfim, tava bem fechado. Uhum. Sim. Depois que passou essa onda, foi relaxando e voltando ao normal. Só que daí teve uma segunda onda de casos, que foi o dobro da primeira. Praticamente o que acontece com infecção viral? Tem a primeira infecção e depois as pessoas que, entre aspas, não contraíram na primeira, têm contato com o vírus pelo afrouxamento e, isso. E a liberdade maior das outras pessoas que ainda, entre aspas, estão com o vírus. Sim, aí, inclusive esse segundo pico foi na época do florescer das flores de sakura, né? Se não me engano. Não, essa foi o primeiro pico. Eu lembro que vi um vídeo lá do. Não sei, era um brasileiro. Ele tava gravando o povo lá, tava lá no parque, as flores caindo e tal, bonitinho. E ele falando dos cuidados que estavam tendo lá. Não tava tão grave ainda, não tava todo mundo se cuidando. E porque o japonês em si, ele já tem o costume da máscara, né? específico, inclusive. Exatamente, o que eu ia falar é que, assim, se você for comparar com o Brasil, que teve até cidades que estavam prendendo as pessoas porque saíram na rua, essas coisas, isso no Japão não tem. Se você, por exemplo, esqueceu a máscara, ninguém vai te parar. Mas aí o japonês já, país de primeiro mundo, né, ele já tem a educação, de certa forma, de fazer o... Não tá de máscara, faz o distanciamento social. Não, isso, e lá deve ter aquelas maquininhas pra você comprar máscara no meio da rua também, gente, que não é. Não, teve uma como é que eu falo em português? Acabou todas as máscaras aqui no Japão nessa época. Eu fiquei sem máscara. Não tinha como comprar e eu não saía porque eu não tinha máscara, entendeu? Uhum. Então teve essa questão aí também, né? Então, por isso que eu não fui ver essa cura, porque foi na época que tava o pico. Eu nesse ano eu não vi nada, né? Sempre vou nos parques, faz piquenique e tal. Eu não tinha máscara, nada, então passou, esse ano passou em branco. Agora, é o que você falou, no Japão ele tem o costume, é de praxe, tudo isso que tá acontecendo no mundo inteiro é o praxe do Japão. Todo mundo usa máscara, todos os shoppings, os estabelecimentos têm o álcool na porta, independente, até antes da pandemia, sabe? Então, eu acho que o baque aqui é muito menor por causa disso, desse cuidado que já se tem, né? Sim. Inclusive, se eu não me engano, acho que pode ser até um exagero de certa forma da minha parte, mas o... existia até mesmo o controle de temperatura dentro de shopping, etc, né? Tem muito estabelecimento que tinha câmeras de temperatura. Teve muito que, assim, o estabelecimento, você entrava na porta, ele tinha câmera pra ver se você tá meio fora do normal ali. Já tá febril. Ou, às vezes, com aquela pistolinha, né? Todo estabelecimento tinha alguém com a pistolinha pra poder checar a tua temperatura. Se você tivesse 38, os caras não deixavam você entrar na loja. E, por exemplo, os trens abriram as janelas e deixaram o ar-condicionado, mas com a janela aberta, sabe? Caramba, o ar-condicionado com a janela aberta? Os trens fizeram isso. Teve muito estabelecimento que fez isso também. Deixava o ar, mas deixava a porta principal aberta e as janelas, se tivesse janela, deixava aberta. Então, refrescava um pouco e fluía o ar de forma mais natural, né? Agora, eu perguntei sobre como é que tá agora, porque como a gente tá pensando em viajar, a gente tem que perguntar isso aqui. Estão proibindo agora brasileiro de entrar no de canto por causa disso. Acredito que sim. Eu acho que... Porque o Brasil lidou com a pandemia que nem... De forma idiota. É um exemplo do que não fazer. Exemplo de que não fazer. A gente foi literalmente mau exemplo, até em comparação com países de terceiro mundo. Não é foda? Eu acho que, de qualquer forma, o número do Brasil foi alto. Independente das ações, o número foi alto e isso assusta, né? Qualquer pessoa que não quer que você entre lá, porque é uma chance de você... Eu quero saber em quanto tempo eu vou liberar os brasileiros pra voltar pro Japão. Olha, eu acho que, assim, não é brasileiro, é pessoal que está no Brasil. Por exemplo, se você estiver em outro país, talvez você pode, né? Eu acho. Eu falo brasileiro porque não tô falando de nós aqui. Acho que tem a previsão que o Japão vai começar a abrir pros estrangeiros novamente, agora talvez no final desse ano. Mas é que aconteceu agora no Japão que o primeiro-ministro saiu, entrou outro. Então tá uma bagunça política, digamos assim, né? Tá ainda pegando forma, né? O governo novo. A transição de poder não foi feita com calma, não? É que, assim, o primeiro-ministro, ele pediu pra sair por causa de problema de saúde, né? Então, não foi eleição, nada. Foi resign, né? Ele pediu pra sair. Renúncia. Aí, no caso, foi tipo um suplente dele, foi? Não foi eleição, não? Então, o partido, que é o Partido Conservador, que no caso é esse primeiro-ministro, ele entra com um acordo dentro do partido, né, pra escolher outra pessoa pra colocar, né? Ah, o próprio partido decidiu, então. Isso, então entrou outro cara do Partido Conservador, né, do mesmo partido. Aí tem quantos partidos, só pra eu me situar? São só dois ou mais de dois? Eu acho que são três. Porque sempre, às vezes, quando tem presidente ou prefeito, assim, sempre tem três caras em umas situações. Pra presidente, sempre dois, mas eu não sei muito. Esquerda, direita e central. Né? Isso. É um pouco bem, bem seco, assim, bem simples o sistema, né? Que é o parlamentarismo, né? O sistema deles, de primeiro-ministro, né? Mas eu sinto que o japonês, ele não é muito... A não ser os velhos, né? Ele não é muito conectado com a política, assim, né? O pessoal não quer muito saber. Sim. Pegar uma pessoa de 30, 40 anos, o cara não sabe nada. O cara tá querendo viver a vida ali. Não quer encheção de saco só. É, tem maiores preocupações do que discussão política. O que já... É. Outro ponto já avançado em comparação ao Bananil. Sim, sim, sim. Não, pera, desconecta esse cara. Desconecta, silencia do servidor. Estamos gravando, Lucas, não atrapalha não. Cadê o carro? Cadê o carro? Cadê o carro? Chegar falando uma barbaridade aí. Ele vai poder se desmutar agora. Ficar ouvindo. O pior é que ele entrando desse jeito, eu acho que o Craig ele não cria uma nova faixa de áudio. Ele ia acabar se mesclando em alguém aqui. Meu Deus, ainda bem que eu agi rápido aqui. Talvez tu já falou isso no outro podcast, mas há quanto tempo que tu tá no Japão? Eu completo esse mês agora 6 anos de Japão. É, tem que considerar que esse reboot o pessoal tá vendo pela primeira vez agora. Ah, sim? Sim. No caso, tu foi pro Japão com visto de trabalho já? Como é que foi tua ida pro Japão? Isso. Eu vinha pro Japão a turismo, né? Eu vim uma vez, gostei. Aí todo ano eu juntava um dinheirinho e vinha de novo, né? Ficava um mês, que é minhas férias no Brasil. Uhum. E aí, cara, depois da segunda vez eu falei, putz, puta país, da hora pra viver, pra trabalhar, né? Uhum. É acessibilidade boa, né? É que eu mencionei também no outro podcast que eu sou cadeirante, então é facilita, né? Então eu gostei muito dessa questão. Então depois eu comecei, eu vim pela terceira vez e foquei um pouco de como seria achar um trabalho, né? Aí fiz várias entrevistas e tal. Aí foi quando eu consegui. Acho que em 2014 eu vim, dediquei uns dias pra entrevistas. Várias empresas deram oportunidade. Uma empresa me deu oportunidade. E eu vim no mesmo ano com visto de trabalho. Já faz um tempinho um pouco da última vez que a gente gravou, Nihon. Eu esqueci, mas tu trabalha com o que exatamente, cara? Eu sou desenvolvedor de software, né? Engenheiro, né? De software, né? Bacana. Então eu vim, né? Com essa ideia de trabalhar na área. Não é muito fácil, porque cara que não é japonês, né? É aquele negócio, né? O brasileiro, quando diz morar no Japão, é aquele primeiro estágio que é difícil pra caralho, que é o estágio de se trabalhar em uma fábrica. Que é uma forma mais fácil de se você... Que não só brasileiro, estrangeiro de forma geral, você conseguir um emprego. E quando tu foi, tu foi já direto pra desenvolvimento ou foi pra trabalhar com outra coisa da primeira vez? Não, quando eu consegui o meu trabalho, meu visto, foi pra uma empresa de consultoria. Então eu trabalhava com vendas, trabalhei 3 meses com vendas, que vendia passagem, vendia televisão. Algo que era fora da tua área? Totalmente fora da minha área. Era só pra começar, ter um start aí. Isso, foi a situação que eu vi que eu poderia vir pro Japão, né? Então eu aceitei. Uma forma de conseguir o visto, né? Isso, daí eu falei assim, vamos ver o que vira, se não der certo, eu volto, né? Não tem problema, né? E foi bem bacana, porque logo que eu cheguei, como eu falei, eu já tinha feito várias entrevistas com outras empresas, né? E aí quando eu cheguei no Japão, eu recebi o contato de uma empresa que falou comigo, que já era na área mesmo, né? Sim. Então eu cheguei, trabalhei na realidade 2 meses nessa empresa de vendas e logo já mudei já pra empresa de engenharia, de software, né? Olha aí, então o Nihon, ele deu essa... Não vou dizer essa sorte, né? Se falar sorte seria desmerecimento, de certa forma. Mas teve esse, como é que eu posso dizer? Essa vantagem. Oportunidade. Ganhou a oportunidade de evitar esse trabalho em fábrica, que, como dizem alguns brasileiros que fazem vídeo, que falam sobre o Japão e que falam sobre esse tipo de trabalho, ele é bem estressante, ele não é tão bem remunerado. E para uma pessoa que, como o Nihon, que ele é cadeirante, pô, seria o dobro da dificuldade. Sim. Mas existe também muito um estigma, né, de que toda pessoa, todo brasileiro que vem para fábrica, né? E é uma situação que, assim, você sempre tem emprego na fábrica. Você cansou, você sai da fábrica, você arruma outra fábrica. O Ohara começou a trabalhar no mercadinho, né? Se não me engano. Eu acho que o Ohara, no começo, ele trabalhava de caminhoneiro. Ah, é? Eu pensava que era só no Brasil que ele era caminhoneiro. Eu acho que ele trabalhou de caminhoneiro no Japão. Não necessariamente significa que vai ser um puta caminhão aí e tal. É, mas faz sentido, porque se ele já tinha permissão pra... andar de caminhão no Brasil, pra ele conseguir isso lá, não deve ter sido tão difícil, entendeu? Então, foi com certeza bem mais fácil assim, pra ele. Eu posso estar errado, mas pelo que eu sabia, eu acho que ele trabalhou com caminhoneiro, depois ele começou a trabalhar com outras coisas, né? Mas o Ohara é um exemplo desse sistema, né? Que as pessoas que... uma certa região do Japão, né? Às vezes... Na realidade, esse centro aqui de Tóquio não tem muitos brasileiros, né? Mas a região de Nagoya, que é a região central do Japão, se você vê no mapa, que é a região onde se concentra mais brasileiros. Que é uma parte mais industrial. É, uma parte mais industrial. O pessoal trabalha com peças, com alimento, né? E assim, sempre um ciclo, né? O brasileiro que trabalha em fábrica, ele sempre tem uma oportunidade. Mesmo que ele saia, ele perde o emprego, ele consegue. Porque sempre tem vaga, né? Sempre tem. Pra fábrica, assim, eu acho que sempre consegue, né? Sim, é um emprego que tá sempre com demanda pra ter novos trabalhadores chegando. Acho que um contraponto aqui no Brasil, como é um país mais rural, é o trabalho em fazenda, em roça. Sempre precisa de gente fazer alguma coisa. O Japão é mais industrializado, isso, é normal. Então, isso, sempre demanda, né? Até às vezes falta, né? Tem épocas, né, que falta, mas enfim, acho que funciona mais assim. Para você adquirir o visto, no caso do cara que não é japonês, não é descendente, ele tem que achar uma empresa que concorde em dar o sponsorship, né? Que dá o apoio do visto, né? Porque ela tem que se responsabilizar, tem que falar para a imigração. Eu tô trazendo esse cara porque ele tem uma habilidade que só tem lá com esse cara no Brasil. Eu não posso, você tem que explicar por que eu tô pegando um cara lá no Brasil e não tô pegando um cara no Japão. Tu fala das empresas terem que justificar isso aí, né? Isso. Então, muito tempo pra você migrar. Quando tu foi pra essa empresa de trabalhar com venda, tu já conseguiu isso? Isso. Então, assim, os dois pontos principais era que eu falava português, né? Lógico que eu falava inglês, eu não ia usar, mas no currículo pesa, né? Você falar inglês e tal. É, até porque você é como um meio de campo ali, isso, né? Então, eu falava português, que era a empresa precisava, porque ela vendia diretamente para a comunidade brasileira. E outro ponto é que eu tinha um diploma, né? Eu sou formado em sistema de informação e o governo, ele pede, ele fala assim, esse cara tá vindo, mas ele tem alguma formação? Então, se ele tem, então os caras falam, ah, ele veio com outros olhos. Falo, ah, legal, então vamos deixar ele porque ele tem um diploma. Quando tu foi, tu já dominava o japonês ou tu começou a melhorar depois? Cara, eu quando eu vinha, não sabia nada de japonês, ainda não sei, mas eu me viro muito bem. Isso é, eu não falo japonês fluente ainda, né? Eu namoro e moro com a minha namorada, ela é japonesa, mas mesmo assim, por causa que tá junto, acaba aprendendo mais, mas mesmo assim é difícil, cara, é um idioma muito complexo. Então, como eu uso o inglês 24 horas por dia, pra você mudar pro japonês é complexo às vezes. Eu tenho um pouco de dificuldade. Complicado. Eu tentei já fazer aquele Duolingo pra tentar aprender japonês. No começo você vai até entendendo, mas depois, velho, é muita coisa, porque só tem um alfabeto pra aprender, tem um silabário pra aprender. É muito mais... Não, eu acho interessante isso porque, tipo, você dominava inglês e português por causa da empresa, né, que vendia pra público brasileiro, mas não foi necessário o japonês, então eu fico mais nós como turistas. Uma rapidinho aqui, uma mensagenzinha do Raul aí, ó, querendo perguntar pra ti. Tu tem alguma dica pra alguém que gostaria de começar a estudar o japonês? Estudar o japonês? Tu te perguntaram, como que poderia começar o passeio, um script, né, pra pessoa. Eu acho que assim, a primeira resistência que a pessoa tem é a escrita, que são três escritas, né, o hiragana, o katakana e o kanji, né. Kanji é mais conhecido pra quem assiste anime. Isso, o kanji é aquele ideograma que às vezes representa mais coisas, né, que é aquele símbolo complexo. E o japonês, ele é feito de tudo. Você usa no japonês full do dia a dia, você usa tudo. Mas assim, muitos lugares vai estar só o katakana e o hiragana. Se você aprender, que é muito fácil você aprender o hiragana e katakana, você já vai criar uma certa... Você vai relaxar um pouco dessa resistência que você tem, né, pra ler ou ver alguma coisa em japonês. Então eu recomendaria você focar em decorar, né, em aprender as escritas do katakana, hiragana. E o kanji você não precisa se preocupar. Lógico que tem vários métodos que você vai aprendendo o kanji junto, mas isso aí depois você pega. Na minha opinião, às vezes desanima um pouco se você tentar ver o kanji e tal. O brasileiro só se preocupa com o kanji na hora de fazer tatuagem. É, e às vezes erra, né? Vou escrever água mineral aqui no meu braço. Em kanji. Inclusive, eu acho que isso é uma das coisas mais assustadoras de fazer tatuagem em kanji e tal. Porque vai que você não conhece o tatuador, pode ser até no próprio Japão. Vai que às vezes aquela pessoa, a pessoa é jovem, tem dinheiro, não sei o que, vamos lá. Aí ele vai lá e bota, pede pra tatuarem o japonês, sei lá, dependendo de quem for, pode dar uma sacanagem ali. Mano, dá uma sacanagem, gente. O que é que tu pensa em fazer num tatuador? Você só vai descobrir quando chegar de viagem. Já teve casos, né? O idioma fala. Ele é mais próximo do hiragana e katakana. Tipo, se você aprende a ler e escrever com o katakana e o hiragana, tipo, tu vai conseguir isso, se comunicar com o povo oralmente. É o mais importante, né? É, assim, é lógico que pra comunicar você precisa entender, falar. Mas o hiragana e katakana, ele tira esse sentimento de bloqueio, que às vezes quando você tá aqui, você vai ler uma placa, ou você vai ler um menu, ou você vai ver uma coisa, por exemplo, lamen, você vai ver uma loja de lamen, você consegue entender. O teu nome, você consegue escrever, você sabe o katakana. Então, assim, eu acho que isso facilita, né? Se você começar com isso, que fala, os caras dão até uma certa... te valorizam por você tentar e aprender isso. E não é difícil. Você pegar uma semaninha, dar uma treinada, você decora, você aprende. O japonês é diferente do francês. Se você falar inglês com o francês, ele te trata mal. É. A semelhança é que se você tentar falar francês, mesmo sendo brasileiro com o francês, aí ele sim, ele te ajuda. Porque ele quer ser se esforço pra aprender a língua dele. O japonês, ele te ajuda de qualquer jeito. Sim. É linguagem de sinal, pô, vai tentar entender. Mas é, o japonês, por exemplo, aqui né, em Tóquio, eu acho que o pessoal tem uma certa flexibilidade lá, tenta te entender ao máximo, sabe? Os caras nas estações, nas lojas, às vezes. Lógico que tem situações que os caras não querem saber, mas eu acho que é mais raro de você ter grandes dificuldades, eu acho. Vamos dar um exemplo prático, Akihabara. Akihabara. Akihabara, isso. Ah! Eu tava com medo de passar por essa situação, mas não deu. Ou eu boto no Google ou eu faço a pergunta rápida. Eu falo, não, vou fazer a pergunta rápida. O cara, desde o momento que o Nihon respondeu ele ali no chat, ele tava segurando essa daí pra botar. Eu já esqueci agora o que é certo. Akihabara. Isso. É a rua, né, das coisas. É, Akihabara é um bairro que é famoso pelas paradas de tecnologia e pelas coisas de mangá, de hentai, essas coisas todas, né? Ah, o Amaru. Amaru Júnior, olha esse aqui, é o Boku no Pico. Gente, vocês não vão acreditar no que eles fizeram aqui. Isso, TV aberta, ele explicando a cena. Aqui, Akihabara, é muito famoso, lógico, nessa cultura... de anime, na cultura de game, na cultura de computador, de tecnologia, que é um centro que engloba tudo ali, que tem tudo ali, né? Os eventos de anime. Uhum. Por isso todo otaku brasileiro fala muito de... Mas o japonês médio, ele fala assim, putz, ele fica meio... fala assim, você gosta de Akihabara? Isso é... Bicho, isso me lembrou uma imagem que era um cara gordinho fazendo um cosplay e um maluco, tá? Usando roupa social, né? Acho que um cara de idade, uns 40, 50 anos. E o cara lá, roupa social, voltando aparentemente do trabalho com a maletinha e olhando com a cara meio feia pra ele. Aí, porra, aí é o típico brasileiro. É porque tem choque de cultura até mesmo por aqui. É, vem uma dúvida aqui do Raul, que ele perguntou. E tem algum estereótipo que aparece nos animes que realmente existe lá na vida deles? Não, é igual em todo lugar, né? Vai ter. Aqui eles falam otaku, às vezes é uma palavra meio pejorativa, porque é um cara, é um fanático, um viciado, né? O otaku não é bem visto, a palavra não é bem vista. É. Não é coisa só de anime, é uma pessoa que é fanático por alguma então, coisa. Então assim, por coisa. Mais que a gente no Brasil não vê essa coisa pejorativa, no Japão é. Se você falar que o cara é otaku, o cara não vai gostar, entendeu? Eu vou dizer, hoje em dia, no Brasil, isso virou coisa pejorativa. Cinco anos atrás, você chamar alguém de nerd aqui no Brasil, era elogio, porque tava no boom do Jovem Nerd e tal, sim, essas coisas. Só que essa galera deu uma revolução cultural aqui no Brasil. Ser nerd, ser otaku, hoje em dia, não é coisa muito... É sinônimo de você fundar o quarto Reich. Tá queimando a fita. É, exatamente. Não, não sou nerd, não. Nerd é você. Isso é engraçado, porque nerd começou como uma coisa pejorativa. Só que aí com um boom de páginas, de filmes, quando começou esse boom mesmo de portais nerds brasileiros, podcasts e tal, aí eu pensei, não, eu sou nerd sim. Sim, principalmente você falou, Jovem Nerd mudou isso, né? Mudou, sim, eles têm mérito nisso. Só que eles também têm o mérito de deixar... É, eu acho que eles mesmos destruíram depois, né, a imagem. Porque, assim, eu não sei se eu tô sendo justo, porque eu parei de assistir até certo momento de ouvir, né, até certo momento que eu achei que começou a ficar um pouco diferente, né. Acho que ficou um pouco diferente. Seja sincero, aqui a gente vai tacar o pau mesmo. Não, eu achei que ficou diferente, uma outra pegada, né. Acho que não tá errado. É, não é questão de estar errado. Tipo, por exemplo, nesse boom aí, a crescente do nerd aqui no Brasil, quando virou elogio, depois de anos de preconceito. Aí o nerd brasileiro virou o quê? Saiu o filme do MCU, nossa, eu adoro a Marvel, não sei o quê. Virou uma parada assim, mais superficial. Aí, quando todo mundo pode ser uma coisa, o pessoal que já era do grupo mais hardcore não quer mais ser isso, porque, tipo, esse era o pessoal que me zoava. Isso. Virou mainstream. Não é nem porque virou mainstream. Esse pessoal que antes não queria conhecer porque tinha preconceito, agora virou porque agora tem filme de Hollywood, agora tem mais produtos aí, aí estampo na camisa, boto no... Tem seu ator, tem um atorzinho bonitão favorito. Sim, fazendo. Aí, pô, não, aí isso nunca foi sobre isso. Aí não, não sou mais nerd. O pessoal buscava aquele grupo justamente porque não era aceito nos outros, pra depois ver o povo que não aceitava eles se enfiando no grupo deles, que eles se sentiam seguros. Acho que é uma parada meio assim, tipo, você monta seu grupinho ali de pessoas que têm gosto parecido com você, porque não conhece mais ninguém que gosta dessas coisas, e aí depois o povo que criticava vocês por gostar dessas coisas tá começando a querer se enfiar nisso aí, e querer mandar nesse grupo. Se bem que o otaku aqui no Brasil, só acho que ninguém zoava, sei lá, na pré-redes sociais. Porque quando começou as redes sociais, o otaku deu as caras na coisa mais cringe do mundo. Começou com Death Note, na verdade. Eu concordo com vocês em todos esses pontos. Eu acho que é tudo isso que vocês falaram, mais a questão que chegou uma geração nova, né? É, sim. Por exemplo, eu tenho 28 anos, o Vanilo tem uns 23, 24. E ia ter uns 22. A gente pode se considerar... Eu tenho 20, porra. Isso, 15. Eu posso dizer que o Ian é tipo assim, no limite de outra geração, que é diferente da minha e do Vanilla. Mas ainda assim, o Ian entende as coisas que eu gosto, então eu boto ele na nossa, todo mundo aqui, 20 anos, acima de 20 e abaixo de 30, da mesma geração. Aí tem os adolescentes agora, que gostam de Fortnite, Free Fire, essas coisas. É outra parada, a pegada deles é outro nível. Não tô dizendo que é ruim ou bom, mas só quero é deixar outra, claro, diferente. Que também eu conheço pessoas fantásticas com 20 anos, 19. São pessoas com cabeça além da idade. Então não tô falando que todo jovem ele estraga o movimento ou estraga nada. Mas existe, realmente, muda um pouco o comportamento e aí você começa a sentir que você não tá ali no lugar que você queria estar. A gente tá falando do comportamento de massa mesmo. Isso. É mais da geração como um todo. É como eu falei no começo da parada, pô. Tem pau no cu em tudo que é lugar. Até porque se o Ian, por exemplo, o Ian é quase a geração nova aí, se eu não achasse ele uma pessoa boa, assim, se eu achasse ele retardado que nem um adolescente de Fortnite, de Free Fire da vida, eu não estaria falando com ele aqui hoje. Ainda bem que fui moldado de forma. Todo mundo foi moldado aqui na base do auge da sobrevivência. Não, sim, era só pra complementar o negócio aí do ataque. Mas tem outros, tipo, sei lá, aqui no Brasil chegou aqui o Ibi, o Rikikomori, o pessoal mais recluso, que é outra coisa também fora do ataque. Outro tipo de comportamento. Não, esse eu não conheço. Aí o Raul, acho que iria saber mais disso, eu acho. Se era estereótipo, acho que era sobre isso. Tu não conhece essa expressão, Rikikomori? Rikikomori eu não conheço. O que seria? Ah, o Rikikomori é o adolescente recluso, pô, que é antissocial, que não é bem visto. São os culpados pela baixa taxa de natalidade. Isso. Do Japão. Mas, cara, eu não queria usar dessa forma, não, mas... Vamos ser punidos porque... É um termo pra incel, mas em japonês, é isso? É, exatamente. Só que, tipo, o incel, ele tenta sair disso. O Rikikomori parece que ele se isola. Ele se isola porque quer. É, o incel, ele é involuntário, pô. Às vezes ele é recluso demais, ele não sabe falar com as pessoas, ele é antissocial. Aí ele acaba se tornando o celibato involuntário. Aí o incel é a mesma coisa, praticamente, né? É. Vamos botar no mesmo então saco. Então seria, se é voluntário, seria um tipo de MGTOW. Sim, tipo isso. O MGTOW é o voluntário. Só que extremo, porque, tipo, o Rikikomori é o cara que não consegue socializar com ninguém. Nem com a própria família, por isso que vive trancado em quarto. É tipo, uma pessoa que não tem trato social algum, entendeu? Não sabe nem falar com os pais. Quando eu cursava Ciências da Computação, tinha um cara desse no curso. A gente botava ele no grupo lá da galera, mas ele não conseguia nem se comunicar mesmo. Era tão difícil a situação dele, que até mesmo pra falar era difícil. Eu não sei, por vergonha, pressão na cabeça dele. Mas, tipo, até pra falar, quando ele falava pausadamente, meio que gaguejando, falando que, não sei o quê. Ele falava desse jeito assim mesmo, era bizarro. A gente sempre foi legal com ele, tá ligado? Mas é difícil quando o cara já tá pressionado, assim, psicologicamente. Às vezes é isso. Entendi. É coisa da própria mente, geralmente, pô. Causa esse tipo de comportamento, de distanciamento. Até porque na minha turma de computação juntou otaku de cara de colégio da cidade. A gente sabia lidar com a pessoa que era mais reclusa, mas, tipo, mesmo assim, cara, era difícil tentar fazer o cara ir nos lugares, combinar pra sair pro shopping com a galera, essas coisas. Não, mas sempre tem essas situações. Eu tive uma situação dessa na época de colegial, mas foi com sucesso. Nós resgatamos o rapaz com sucesso, virou meu amigo, inclusive eu fui padrinho do casamento dele, mas é um cara que era totalmente recluso e tal. Olha aí, caralho, legal, cara. A gente falhou nessa missão. A gente tentou, assim, por vários períodos, mas já, o cara já veio, assim. A gente também não é psicólogo pra... A gente tentou da forma mais informal possível, assim, de incluir o cara, mas é a vida. Ele só se incluía quando era pra falar de anime. Aí o cara se soltava. Mesmo naquele dialeto mais difícil, o cara se soltava. Isso até me lembrou. Posso estar com a memória meio bugada, mas se eu me lembro bem, o Nihon não é tão chegado em anime, não é? Ou gosta de anime? Não, você tem razão. Eu até falei no outro episódio que... Eu não sou conectado com a cultura, assim, de forma hardcore. Eu conheço alguns mangás, eu assisti alguns e tal, alguns animes. É um pouco difícil de evitar porque a TV é aberta. Sim, sim. Aí você tá aqui, às vezes a cabeça acaba vendo alguma coisa e tal, mas... E outra, você vê em todo lugar, né? Uhum. Vai ter comercial das coisas, você tá na rua. Por exemplo, você vai em Akihabara. É impossível você não ver um letreiro gigante lá, entendeu? É uma cultura realmente muito vívida, né, no Japão. Eu queria aproveitar pra perguntar se tu tem algum hobby, assim, que você queria falar. Vai, outra coisa que o povo gosta muito no Japão, o pessoal que é do colecionismo, coisas do tipo. Qualquer hobby, você tem algum hobby, assim, que você é muito engajado nisso por aí? Que tá no Japão e auxiliou a manter esse hobby vivo? Olha, eu acho que meu grande hobby e o que eu sempre gostei de fazer foi trabalhar com tecnologia, né? Então, a questão de computação, você saber, eu sempre, quando eu vinha no Japão, eu queria comprar computadores aqui, mesmo quando eu vinha como turista, né? Então, eu passava muito tempo pesquisando, porque aqui tem muitas opções, então você quer pesquisar notebooks, qual que são os melhores, qual que são... os mais baratos, que faz mais coisas, né? Então, eu sempre gastei muito tempo com isso, vendo, né, bastante coisas. Sinceramente, eu acho que eu sou meio velho nessa questão. Eu vira e mexe, eu tento arrumar uns hobbies, né? Eu comprei um bonsai, comecei a criar bonsai, mas, pô, bonsai é um negócio difícil, cara. Imagina. Pra quem não sabe, o que é o bonsai, exatamente? Bonsai é uma árvore anã. Ah, aquelas árvorezinhas, é como se fosse uma árvore mesmo, de verdade, só que num modelo mesmo. É muito forte aqui a cultura do bonsai. Então as pessoas se encontram em vários lugares, né? Com essa mania. Então você acaba entrando na onda. Então eu comprei, acabei passando um tempo tentando criar, mas, cara, 2 dias que você não rega, ou às vezes você deixa dentro de casa, ou às vezes pega um sol mais forte, o bicho não aguenta, mano. Então, falhei. Aqui no Brasil tem a parada dos signos, pra você botar a culpa das coisas no mês que você nasce. No Japão tem a piada que é você botar a culpa na posição dos móveis. Tudo deu errado porque a sua casa tá desalinhada. O Feng Shui, exatamente. Mas Feng Shui é chinês. Pô. É, a cara é chinês, Feng Shui. Não, pera, mas é porque eu lembro da cena do Homem do Castelo Alto. Os alemães dão um presente lá pros japoneses, aí eles odiaram, porque, caralho, bicho, isso aqui tá tudo errado. Essa geometria de vocês é muito feia, não tem a harmonia. Mas existe a presença da harmonia entre das coisas da sua casa, do seu estabelecimento. Mas tem um nome pra isso aí, em japonês? Como a cultura japonesa, ela tem influência na cultura chinesa, né, de alguma forma, várias coisas... Por exemplo, o kanji, né? É, então pode ser que haja, que houve, né, uma influência, porque isso existe. Aqui no Japão tem essa coisa do cuidado, da arquitetura, né? Eu não sei te falar se eles chamam também de Feng Shui, mas eu já vi várias pessoas, alguns amigos, que têm um cuidado com com o fluxo de móveis ou os móveis que estão na casa, a posição, enfim. Tem muito também a cultura do minimalista, né? A pessoa usa... É, tem menos coisas possíveis, né, dentro de casa. Só se compra o que é necessário, se dá pra substituir uma coisa por outra, se faz. Tem o PewDiePie, ele também gosta muito da cultura japonesa, e foi uma das coisas que ele começou a levar muito pra vida dele, foi essa parte do minimalismo que o pessoal tem por lá e tal. Até, não sei se tu acompanha o PewDiePie, eu já vi alguma coisa dele. Eu conheço ele, eu acompanhei essa sintonia com o Japão, que ele parece que ele realmente gosta, ele viajou pra cá, ficou um tempão. Ele tá morando aí agora, não? É, ele tá uma casa agora, né? São três youtubers que tem relação com o Japão, o 50 Frank, que é o Joji, o PewDiePie e o Jigo, que é de anime. É, o Joji, ele nasceu, ele é, o pai dele acho que é japonês e a mãe é australiana, se eu não me engano. A infância dele foi, né? Ele estudou no começo aqui, né? Depois ele mudou pra Los Angeles, né, pra estudar e ficou lá. Mas ele é metade japonês, sim. O japonês se ofende quando ele faz aquele vídeo lá do Welcome to the Rice Fields, motherfucker. Então, eu não sei. Rola alguma ofensa do japonês com esse tipo de conteúdo? Ou o japonês é whatever pra essa porra? Eu acho que o japonês, ele tenta ver com olhos... É um pouco mais flexível, na minha percepção. Eu posso estar errado, mas eu nunca vi uma situação em que o Japão reclamou de algo ou falou alguma coisa, de alguma coisa cultural. Não lembro disso. Eu já vi o inverso, que às vezes as comédias japonesas exageram. Sim. Eu lembro que teve um restring do cara fazendo blackface no negócio dele. Eu só lembro da ONU. Último polêmica que teve da ONU pedindo pro Japão acabar com a sexualização de animes, essas coisas, e o Japão, foda-se. Eu acho que isso é um negocinho bem patético. Uma vez, um dia desse eu compartilhei a imagem lá. Eu não vou dizer o país, que eu acho que isso daí pode acarretar a xenofobia pra Twitch, então, por garantia, né? Tal país aí, mata cachorro, escraviza gente. Não precisa nem falar mais. Só pensando na primeira dica aí. Aí os caralho é quatro, a ONU na mimi. Aí Japão desenha mulher pelada. Chamada de emergência. A ONU. Tem umas paradas assim. O Japão ainda ele impõe a cultura dele aqui dentro. E eu acho que é o que às vezes atrai pessoas pra vir visitar, pra conhecer. Então assim, eu não sei até que ponto que o Japão mudaria isso ou que pensaria de uma forma diferente, né? Eu, pessoalmente, acho que o Japão nunca mudaria. Principalmente sendo algo fútil, assim. Imagina você receber uma reclamação da Organização Mundial porque existe muita, como é que eu posso dizer, entre aspas, sexualização em desenho, ou até mesmo produto pornográfico, o hentai. Aí, porra, se o Japão tem alguma... Se tem país que não muda nem em hábitos mais, como eu posso dizer, brutos, como... poder apedrejar a gente na rua. É, apedrejar a gente na rua, engolir cachorro. Engolir cachorro. Coisa básica, fazer churrasco com gatos, essa parada meio estranha. Isso aqui se faz no Brasil. É, isso aí faz no Brasil. Exatamente, carne de coelho aí, pra quem tá na rodoviária da vida. Eu acho que o Japão não mudaria, velho. E acho que isso é algo que eu acho bastante admirável, porque o japonês, ele leva muito esse negócio de honra hoje. Até mesmo atualmente, não só na época do Japão feudal, com samurais, etc. Mas a honra é um negócio que é muito preservado entre os japoneses. É algo que eles levam muito em conta. Japão não mude nunca, por favor. Eu acho que, de certa forma, é um conteúdo inofensivo, por pensar de um lado, por ser desenho. E com isso, pô, o governo tem que obrigar o povo a parar de fazer isso, porque, não, para com isso, é crime. Porque o fulano do outro lado do oceano falou que é crime. O Felipe Neto falou que é crime. o Felipe Neto falou que é crime, para com isso. Porra, eu vejo isso aí como uma ofensa à honra, pô. O japonês não vai ceder a uma ordem dessa, não é nem pedido, é ordem. Porque a ONU, ela deu ordem. Aí eu acho que isso daí inflige um pouco, assim, o espírito do japonês em si. É difícil dizer, né? Mas o Japão, ele tem a cultura dele, assim como o Brasil tem a cultura, e também acha ruim se alguém de fora falar, né? É a mesma coisa se você vai falar mal do hambúrguer americano lá, tá? Os caras vão achar ruim, então... Cada país protege a sua hegemonia, a sua cultura, né? De certa forma. E eu acho que parte da cultura japonesa, o que atrai as pessoas, é conhecer essa coisa diferente, estranha, né? Lógico que tem abusos, né? Que a gente tem que evitar, mas eu acho que na maioria é inofensivo e o pessoal não extrapola, não. E tipo, tem extrapolações acontecem no mundo todo. Tipo, você é punido por isso. No Japão, eles são o alto lá de... Como é que é o nome do mangá? Act Age, alguma coisa assim. Act Age, o nome do mangá. E, tipo, era um mangá normal e tal. Só que, tipo, o cara fez um comportamento de abuso com colegiais. Ele foi punido severamente. A carreira dele tá destruída, ele foi preso. Mas, pera, ele abusou ou no... Não. No negócio que ele fazia não tinha nada. Mas, tipo... Ah, não tinha nada, mas aí descobriram casos dele. Ele andava de bicicleta e ficava assediando as meninazinhas que passavam na rua. E ele foi punido por isso. Tipo, o Japão não afrouxa quando acontece um caso desse de extrapolação na vida real, que é o que interessa. Tá acontecendo na ficção, foda-se ficção, meu amigo. É, acho que é mais ou menos esse pensamento. E é engraçado a ONU ter se importado com isso e a gente não ter visto nenhum pio sobre o caso do filme da Netflix lá do Cutes. Na verdade, eu nunca nem tinha ouvido falar desse negócio da ONU, não me lembrava dessa história, não. Acho que foi ano passado, ano retrasado, esse negócio da ONU. Eu até fiz um post sobre isso. Eu queria perguntar outra coisa pro Nihon, porque a gente falou no começo sobre trabalho e tal, e o Japão ele é bem conhecido sobre tipo, ter rotinas de trabalho tipo, muito severas e coisa e tal. Queria saber, você como uma pessoa que mora aí em Tóquio, você vê muito esse tipo de situação que o povo relata de tipo, salaryman que dormindo no meio da rua porque não dava tempo ele ir pra casa e voltar pro trabalho... Você já viu alguma situação ou ouviu algum relato de situação assim, de um ambiente muito tóxico de trabalho? A carga de trabalho do Japão é desumana? Olha, essa é uma pergunta bem interessante, porque assim, claro que há, tem realmente uma cultura de trabalho um pouco mais severa, tanto que você vê às vezes pessoas, se você for em grandes centros, onde tem os prédios empresariais, você vê pessoas indo trabalhar de domingo. Você vê pessoa no trem, salaryman no trem, enfim. Então você vai ver muitas dessas situações. Então eu diria que sim e não. Tem realmente essa cultura. Tem muitas pessoas que exageram. Mas existe também uma coisa cultural. Que você precisa mostrar essa sua... o super foco no trabalho. Sabia que tem uma situação em que o pessoal fala que os chefes no Japão adoram quando vê... o funcionário dormindo na hora do almoço. Ou quando às vezes vê o funcionário dando uma cochiladinha. Porque às vezes é um sinal que ele tá trabalhando muito. Então, é uma situação que você fala assim, pô, o cara tá... Tá dando o máximo dele ali. Tá focado, tá dando o máximo dele. Então, eu já vi situações em que as pessoas fingem... Nossa! Pra poder mostrar que elas estão focadas. Sim, entendi. Então, assim, tem isso, né? Lógico que assim, no modo empresarial, que é o que eu falei, né? A gente vê muita pessoa que trabalha bastante, mas existe um pouco da cultura do parecer ocupado, né? Eu sinto, eu tenho essa percepção. Eu posso estar enganado, mas a minha percepção é que às vezes acontece isso. Você tem que mostrar que você está realmente focado, ocupado, que você tem que estar dentro do escritório das 9 às 7. Dito isso, como é que é a tua rotina sobre isso aí? Tu chega a se exaurir a esse nível ou fingir? Fica tranquilo que teu chefe não vai ouvir isso aqui, não. Será? E se ouvir, não vai entender nada. Ele não vai entender o sotaque nordeste aqui da minha pergunta. Ele não vai entender o nordeste falando. Eu acho que ele não me acha, não, mas a minha rotina, quando eu vou trabalhar no escritório, na realidade eu trabalho 3 dias no escritório e 2 dias remotos. Lógico que agora, na situação de pandemia, eu tô trabalhando full time remoto, né? Mas como eu falei, a situação que eu sou cadeirante, às vezes tem horários de pico de trem que os trens lotam muito. E aí fica um pouco difícil, pessoal. Meio hardcore. Aquelas cenas que vocês veem nos vídeos, é real. Deu povo se espremendo pra poder caber dentro do trem. Isso, que daí tem um cara que fica ali na porta pra poder empurrar as pessoas. É real. Então, assim, no começo, quando eu trabalhava no começo, que eu ia 8 horas da manhã, acontecia isso muito comigo. Então, eu empurrava, era uma situação um pouco desgastante, né? Então, eu tomei uma mudança, eu vou mais cedo, então acordo 5 horas da manhã, pego o trem mais ou menos umas 6h30, pra chegar mais ou menos umas 7 e pouco, e eu começo a trabalhar às 7h30, 7h40, e vou até às 5h30, quase 6 horas. Eu sigo mais ou menos essa rotina. A gente trabalha 8 horas, né? Mas aí, tu sente que tu tem o dever de se exceder um pouco mais ou fazer hora extra? Alguma coisa do tipo? Então, o que eu ia falar, quando você trabalha com TI, com tecnologia, você é meio um coringa. Porque às vezes você pode ser chamado qualquer hora do dia ou da noite. Se dá um problema no sistema, você tem que socorrer. Então, acho que meus chefes entendem isso e são bem flexíveis nessa parte, né? Lógico que tem situações que do nada você tá lá 5h30 pra sair, aparece um bug e você tem que ficar até resolver, né? Mas depende do dia, da situação e tal, enfim. Eles são mais humanos, então, em relação a isso, do que o normal. Olha, eu acho que assim, na minha empresa, é uma empresa, lógico que é uma empresa japonesa, mas o pensamento da empresa é um pouco mais, nova geração, digamos, né? Então, eu trabalho com outros estrangeiros, né? Não é só japonês, os chefes são japoneses, mas tem amigas que trabalham comigo da Alemanha, da Coreia, enfim. Então é bem diversificado e a gente tem um modo de trabalhar bem flexível, bem dinâmico. Então eu acho, é muito gostoso, é muito legal, né, esse trabalho, eu gosto muito. É um pouco diferente do salaryman ou da empresa japonesa, que é um pouco mais regrada. O que é noticiado muito é sobre exatamente isso, o homem assalariado médio japonês, o salaryman, que é a figura que aparece em fotos aqui dormindo, desgastado, exaurido. Deteriorado. Isso. Pelo que deu pra eu entender, é porque, tipo, a impressão que a gente tem é de que isso é meio que uma coisa necessária. Mas já pelo que tu falou aí, me parece mais que é, tipo, não é uma coisa que é necessária, mas é uma coisa que, por ter certos benefícios, acaba sendo um comportamento que é incentivado, e isso leva a ter cada vez mais gente que é esse workaholic aí, que, tipo, tá lá o tempo todo enfocado do trabalho e tal, mas, tipo, porque tem um motivo pra ele estar fazendo aquilo ali, não é só porque, tipo, se ele não fizer aquilo, ele tá demitido. Ele faz porque ele vê uma vantagem de fazer isso. É muito competitivo, né? É uma sociedade muito competitiva, as pessoas estão sempre de forma bem regradas, né, pra poder atingir os objetivos, então acho que essa competição força as pessoas a querer mostrar o máximo, né? Então, acredito que seja um pouco isso, né? Cara, já tá um tanto quanto tarde pra gente, também o break do Nihon pode... Verdade, verdade, pode verdade. Depois a gente faz uma parte 2 aí. Claro, pô, só chamar. Eu ainda tinha uma pergunta que eu tava querendo fazer, mas... Não, manda aí então pra fechar, vai. Ainda dá tempo de responder mais coisa? Claro, claro, pode falar. É pra saber como é que foi o processo de se ambientar aí. Porque, por exemplo, você foi um estrangeiro que chegou pra trabalhar aí, você sabia o português e o inglês, aí você disse pra mim, já tá com sua namorada, já tem seu círculo de amizade e tudo mais. Como foi esse processo de conhecer pessoas, sendo uma pessoa que não sabia japonês? Tipo, você só começou tendo contato com o pessoal do seu trabalho, começou a conhecer gente que de fora do trabalho, por exemplo, sei lá, pessoal que morava perto, pessoal do mercadinho, essas coisas. Como é que foi esse processo aí de se ambientar na cidade? Olha, quando eu cheguei na cidade que eu cheguei para trabalhar com vendas, eu fiquei pouco tempo, então era um sentimento diferente. Não era Tóquio, mas não era tão longe, então tinha um sentimento mais fechado. A amizade que tinha ali, às vezes o contato era com os colegas de trabalho, mas mesmo assim, essa empresa ela tinha um jeito mais japonês. Mesmo que era uma empresa brasileira, ela tinha essa coisa regrada, sabe? É uma empresa brasileira? É empresa brasileira japonesa, né? Que é um japonês brasileiro lá. Que ela presta serviços para a primeira, né, empresa que eu trabalhei, né? Que ela presta serviços para brasileiro, vende serviços, enfim, produtos. Então, assim, naquela época foi um pouco isolado. Eu confesso que foi um momento difícil. Uhum. A partir de quando eu mudei para Tóquio, para essa empresa de tecnologia que eu trabalho hoje, foi realmente diferente, foi muito, muito gostoso, né? Foi talvez um dos melhores momentos que eu vivi no Japão, porque uma vez que depois dos 6 meses que você aprende o trabalho e você fica confortável com a sua performance no trabalho, né? Aí você quer curtir o país, curtir a cidade, quer fazer as coisas. Aí você começa a sair, você começa a tentar ir nos lugares, né? Fazer amizades. Tem muitos sites. Como é uma cidade grande, uma metrópole gigante, tudo tem pessoas. É muito fácil achar pessoas, é muito fácil se conectar com aplicativos, né? Tem um site que chama Meetup, que as pessoas fazem reuniões de certos assuntos, às vezes para fazer amizade, ou às vezes para falar sobre tecnologia. Então eu comecei em vários grupos desses, né? No site Meetup, me encontrar com estrangeiros, com programadores, né? Aqui, quando a gente for pro Japão, a gente vai usar o Tinder. É o que eu falo, esse aplicativo, em cidade grande, você vai ter o real uso desse aplicativo, você vai ver o real funcionamento. Eu acho que o grande segredo desse aplicativo é você usar numa grande capital, que você vai ter lá 100 pessoas a cada ciclo. Eu quero usar todo o poder oculto que esse aplicativo tem numa metrópole como Tóquio. Tá lá, na reserva de dinheiro, tá o Tinder Gold lá, quando for pro Japão. É o que ele fez quando veio aqui pra Fortaleza. Eu consegui dar uns matches quando eu tava no Tinder Gold com as meninas lá do Japão. Eu dei match com duas, que a conversa durou mais do que 10 segundos antes da pessoa desfazer o match. Eu dei match com várias, mas tipo, conversar mesmo foi umas duas. Aí tipo, conversei e tal. É sempre o pessoal que já viajou pra fora que mantém a conversa. Aí eu falo, eu tenho curiosidade, vontade de ir no Japão, mas tipo, quando a pessoa soube que eu não era que eu não tava viajando, não... aí depois o papo morre, tá ligado? É, tem um pouco de preconceito nesse aplicativo aí, tem um pouco de preconceito com o estrangeiro. Então assim, se você... O estrangeiro não, o turista. Se você é turista, a pessoa não quer se conectar com você. Eu não era nem isso, tá ligado? Nem era esse turista. Eu nem era turista, eu tava sentado no meu sofá. Eu tava balançando a minha rede, que, minha filha, daqui a 10 anos eu tô aí. Beijo ninguém, não. Calma, amor. Calma, amor. Não caso com ninguém, não. Não caso com... Calma, amor. Não dá pra ninguém, eu vou vender meu posto, a gente vai ser feliz, formar uma família. Caralho. Muitas colocam no perfil, colocam assim, não quero conversar com turistas ou one-time travelers, elas colocam no perfil, falam, não quero conversa. Porra, mulherada exigente, meu irmão, já não posso mais betar japonesa. Eu vou botar assim, eu pretendo me mudar pro Japão em breve, cansei do meu país. É, porque, tipo, eu imagino que elas entram no aplicativo tentando conhecer alguma pessoa pra ter algo mais sério, né? Tipo, ela não vai querer se relacionar com a pessoa, vai estar lá por um tempo limitado. Acho que é diferente do... A não ser as pessoas que, tipo, estão lá de fora ou já viajaram muito, tem mais bagagem. É. O pessoal de lá mesmo tem a mentalidade diferente daqui. Aqui, o Tinder Eu acho que aqui vai ter essas situações também, você vai achar de tudo. Aqui é a tentativa de mudar a baixa natalidade. Aí, aqui você vai ver de tudo. Então vai da forma que você coloca, tal, que você vai... Eu acho que tem muita das moças gosta de estrangeiros, né? Vai ter pessoas que gostam de estrangeiros. Meu Deus, controla, desgraçado. O radar de metade está apitando. Ai, meu Deus do céu. Começou tão sério esse foco. Começou tão sério. Pô, tem que despirocar no final. É um Hellcast. Ai, meu Deus do céu. Um Hellcast não. Bora finalizar, pô. Eu fiz essa pergunta no começo porque a impressão que a gente tem do japonês é de ser um povo muito fechado e tal. Então, tipo, eu imaginei que seria uma coisa mais complicada de você começar a criar círculos de amizade por aí e tudo mais, entendeu? Mas aí eu achei interessante de saber isso, que justamente por ter essa natureza mais fechada, acaba que aplicativos e coisas sociais pela internet são o meio principal do pessoal se conhecer. E faz bastante sentido até. Eu acho que, sendo uma cidade muito grande, tem muito tipo de pessoa, e as pessoas, as pessoas nessas metrópoles, assim, elas têm um pensamento um pouco mais aberto, avançado, digamos. Então eu não falo não só Tóquio, eu acho que as pessoas, por exemplo, em São Paulo, às vezes têm um pensamento mais assim, as pessoas em cidades grandes, né, Nova York, enfim. Então, assim, aqui você vai encontrar pessoas de todos os jeitos. Eu acho que você vai encontrar, se você tentar esses aplicativos, ou tentar até esses meetups que eu falei, você vai por interesse, você fala, pô, pessoas que gostam de tecnologia, de mangá, de, ou às vezes tem encontros de linguagem mesmo, sabe? De idioma. Galera que quer praticar inglês, tem muito japonês que quer praticar inglês. Então, assim, tem sempre possibilidades. Uma vez que você tá aqui, você explora e... tem muita coisa pra ver, muita coisa pra fazer. É um dos lugares que eu acho... muita gente pra conhecer. Muita coisa, muito lugar, muita gente pra conhecer. Eu acho que... é, eu já tive em alguns lugares, não sou um grande viajante, mas... um dos lugares mais legais pra viajar, eu acho que é o Japão, que tem muita coisa pra ver. Você vai cansar de andar, de passear. Agora pra finalizar mesmo, eu queria fazer uma pergunta. Oh, tu conheceu a Patroa, foi desse jeito? Foi, foi. Então dá certo, porra! Pode encerrar o podcast. Minha dúvida foi... só isso que eu precisava saber. Eu fiquei com uma hora e meia com ele aqui só por isso. Dá certo. Você conhece a pessoa por redes ou não. Às vezes você tá num bar ou às vezes você tá num desses encontros, vai ter uma pessoa que vai clicar ali. Eu acho que às vezes a gente tem um pensamento que é difícil se conectar com estrangeiro, mas assim, quando você começa a conhecer mais e mais, fica natural de você se relacionar, quando não tem barreira linguística, né? Mesmo você se comunicando em inglês, vai ter muitos casos que, no meu caso, né, que nós nos comunicamos em inglês, enfim, vai ter sempre formas do pessoal se conectar. Então, eu acho que essa questão do idioma aí, você tem que colocar no último questão dos problemas que você vai encontrar aqui. E uma coisa que eu recomendo pra vocês, se percam em Tóquio, sem medo. Caralho. Eu me perco até na minha cidade aqui de 7 mil habitantes, não vou me perder em Tóquio? Vai ser uma das coisas mais legais. Eu não sigo nenhum, vou seguir agora. Eu postei dois stories aí que vocês reclamaram aí, ó. Eu postei duas. É o tipo de coisa que eu quero ver, Nino. Vou seguir agora. Vitória do povo de bem, mas aí. Ei, só uma dúvida. Qual é teu nome, Nino? Meu nome é Pi. Coloca Pi, porque é a minha identidade secreta. Tá. Sim, não, então sim. Depois que acabar a live. Ah, beleza. É verdade. Ah, tá, não sabia dessa questão, pessoal. Não, assim, é o que eu falei, uma pessoa me perguntou, né, como é que você identificar um personagem, isso que você faz? Eu falo assim, não, eu não sou um personagem. Tudo que eu faço é legítimo, tudo que eu falo realmente aconteceu comigo, mas eu só mantenho algumas informações pessoais, até pra não ter esses doxings aí, porque às vezes tem pessoas que não sabem como é que funciona. É verdade. Então. Sim, até porque tu é moderador de uma live famosa, né? Sim, tem pessoas que... Nem só por isso, mas eu acho que tem pessoas que às vezes extrapolam e tudo que eu falo é real, né? Pessoas maldosas, pessoas maldosas. Eu falo assim, eu não minto as coisas que acontecem comigo, eu só omito algumas partes que... Pra poder não, é bom, não é bom falar ao vivo. Não, tá não, você tá certo, pô. É, mas eu falo pra vocês... Afinal, a internet é um negócio foda, tá? Apesar de ser bom, é um negócio Vocês foda. Sabem como é que é, então eu não preciso nem falar muito. Não, porra, super entendo, mano. Mas eu falo pra vocês em particular, aí eu fico com prazer falar pra vocês. Aí sim, aí cria um vínculo de amizade. Aí eu vou poder ficar na tua casa quando eu for aí. O cara brasileiro é filho da puta mesmo. Posso ter certeza que quando a gente conseguir entrar, a gente vai te procurar pra nem que seja dar um cheiro no oito. Finalzinho de live, finalzinho de podcast. A gente não vai fazer encerração porque é um negócio meio cringe. Encerração! Encerração. Ai, meu Deus do céu. É um negócio meio cringe de se fazer e eu não quero fazer no off-topic aqui com vocês. Então a gente vai. Vamos terminar e começar o programa de certa forma, não sei. Agradecendo, Nihon, obrigado por você ceder o seu break aí no trabalho pra falar aqui com um papozinho com a gente, pra o pessoal da live. Pô, eu que agradeço. Eu queria agradecer a todos vocês, que vocês foi com o Realcast, que eu comecei com a ideia de fazer um podcast. Hoje eu fiz um podcast. Sim, nossa, Vanilo! Vanilo, deixa. Nossa, verdade, muito bem lembrado, cara. Inclusive, vou botar na descrição quando for postado no site no YouTube. Nihon, se tu quiser divulgar aí o que você quiser divulgar. Caralho, por favor, Nihon, fala o seu convidado, cara. Eu quero que você fale o seu convidado pra eu ver a cara do Vanilo aqui na. Eu fiz o podcast, meu primeiro podcast eu fiz com o Príncipe Ouro Negro, o Kudurista, o Super Kudurista. Eu não sei quem é. Porra, Vanilo! Ah, Vanilo me broxou agora. É do programa. Caralho, do... deixa eu mandar aqui. Pepino de novo. Ah, Pepino! Caralho, Pepino! Ele fica pulando no chão, cara! Pepino de novo! Aí ele se joga no chão. verdade, velho. Aquele vídeo, eu não sei se é o, não sei se é o príncipe, mas aquele programa... É o cara de Angola? É de Angola, é de Angola. Ah! É, mas é ele mesmo. O original. É o apresentador do programa? É, o apresentador do programa é o Sebem. Na realidade, se você ouvir o podcast, ele até fala do apresentador do programa, o que aconteceu com ele. Mas assim, a história resumida é que depois eles viraram o apresentador daquele programa, né? E hoje eles são a referência do culturismo em Angola. Mas fala o nome do podcast. É, fala o nome do podcast. É Nihon Zera Cast. Nihon Zera Cast? Tá no Spotify? Spotifyzinho? Spotify. Sim, tá em todas as plataformas de. Fala como o cara, o rocker lá, o da banda, o T-Rocker. Todas as plataformas digitais! Ouça o ferro! Hey, rockers! Eu preciso de umas catchphrases, viu? Eu preciso. A gente também. Todo mundo precisa, né? Pois aqui, é, um beijo pra todo mundo. Aqui a gente age com naturalidade e regionalismo. São nossas armas. É isso aí, velho. Procurem o podcast do Nihon, velho. É, o que eu tava falando, vocês, que foi o primeiro podcast que eu participei, foi o Um Real Cast, que me, de certa forma, motivou de querer fazer o podcast. Então, de alguma forma, vocês têm relação com isso. E... eu vou chorar aqui, bicho, tá, mano? Grande abraço pra vocês todos aí. Isso é muito bonito. É nóis, é nóis. Isso é muito bonito. É muito bonito. Foi um prazer, velho, falar com esse homem. Eu tinha conversado ainda com o Tigão, mas gostei pra caralho, velho. Ah, bicho, é... legal. Eu gravei com ele duas vezes e o prazer continua. É a primeira vez que eu confio no Ian e não me decepciono. Caralho. Chamou. Eu nunca tinha conversado com o Nihon Zera. Eu vi ele online ali, o Nihon Zera, o Ian falou dando ele aqui. Né? E eu não tava presente, eu tô com vontade de falar com esse cara. Vou mandar mensagem à meia-noite aqui. Não, show de bola, funcionou. Na verdade, acho que o Ian tinha me mandado mensagem, né? Pra poder sim, marcar. Sim, pô, eu te mandei. Acabou, quase não saía de jeito nenhum, porque uma hora a gente tava reformulando o podcast, uma hora o Thiago tava dormindo demais, uma hora eu tava vagabundo. É difícil. É difícil bater os horários. Tu tem mais algum projeto que quer falar? Não, assim, todo mundo, todas as redes, Nihonzeira, você acha em todas as redes, no Instagram, no Twitter. Twitch TV, que ele também... Tu fazia umas livezinhas de real life, né? Eu cheguei a fazer algumas, tenho um projeto aí de fazer, quem sabe, acontece. Vamos ver. Olha aí, todo apoio do Real. Galera. Com certeza. Se quiser, sigam lá Nihonzeira na Twitch, quando der um projeto desandado novo aí. É foda. Vamos lá. Então vamos encerrar a live podcast por aqui. Obrigadão, novo. E é tudo nosso. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, galera. Boa noite aí. Beijunda pra vocês.